ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Expressões da Lusofonia aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, esta edição teria ido para o ar inicialmente ao domingo pelas 17 horas. Não vale a pena dizer que foi porque não foi. Foi, aliás, até bastante tarde. E por este mesmo motivo, a edição de hoje não é datada, mas desde já posso adiantar que vai ficar disponível para download até à próxima quarta-feira, dia 14 de setembro, até por volta das 21 horas e 30 minutos. Ora bem, e porque é uma edição sem data, hoje não teremos notícias, teremos apenas música nesta edição, que andará entre os dois lados do Atlântico, ou seja, Portugal e Brasil. Iremos ter aqui duas sequências, digamos assim, quatro músicas de Portugal, quatro músicas do Brasil, regressamos depois a Portugal, voltamos depois ao Brasil e assim sucessivamente. Vamos começar por Portugal e pelas músicas das festas. Vamos começar com uma rapsódia da Cândida Branca Flor, da saudosa Cândida Branca Flor. Vamos também ficar com Consola ou Pau, a música de Kim Barreiros. Ainda para ouvir também o Pimba, a música do Nel Monteiro. E vamos acabar com uma música um bocadinho mais romântica, mas que também dá para ter festa. Uma Rosa e um Beijo, uma lindíssima melodia do cantor romântico e não só português, José Malhoa. São quatro músicas para recordar, bem conhecidas de todos nós, que aqui hoje vamos então escutar. Depois vamos até ao Brasil, mas isso já será lá mais para diante. Para já é tempo de estarmos deste lado do Atlântico, mas eu não posso, antes de passar à primeira seleção musical, deixar de enviar um abraço a todos os nossos ouvintes falantes da língua portuguesa, que se encontram espalhados pelo mundo, nos mais diversos locais do globo. Naturalmente, a maior concentração de falantes do português estará nos países de expressão portuguesa. Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Timor-Leste e outros países, como a Guiné-Conakry, em que a língua portuguesa já vai também ganhando uma outra amplitude, tal como Macau, que já não é português, mas mesmo assim vai tendo também ainda uma forte presença portuguesa. Estados Unidos, o Canadá, a França, a Espanha, há aqui também muitos portugueses. Para todos, sem exceção, um abraço para quem vive na Suíça, na Bélgica, no Luxemburgo, enfim, na Alemanha também, na Holanda, para todos um grande abraço. E agora sim, vamos à música então, vamos ficar com a rapsódia da saudosa Cândida Branca Flor, cantora gaiense, que assim nos abre as portas de mais umas Expressões da Lusofonia. What? Com solopau

desespero a sofrer. Uma rosa e um beijo tenho para te dar e mostrar o desejo que há em mim de te amar. Por favor, não rejeites, eu quero que aceites sem ser por favor. Uma rosa e um beijo e uma vida de amor. Uma rosa e um beijo tenho para te dar e mostrar o desejo que há em mim de te amar. Sei que troças de mim por mostrar assim o meu jeito de amar. Para amar nunca é tarde e eu vou esperar. Tu irás entender quando a razão vier e procuras a rosa. Mas se a rosa secou, o meu beijo ficou nessa boca gostosa. Eu irei repetir e num beijo a florir mil rosas vão nascer. Enquanto esse dia não chega, eu espero a sofrer. Tu irás entender quando a razão vier e procuras a rosa. Mas se a rosa secou, o meu beijo ficou nessa boca gostosa. Eu irei repetir e num beijo a florir mil rosas vão nascer. Mas enquanto esse dia não chega, eu espero a sofrer. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bonitos temas que aqui acabamos de escutar. Agora vamos seguir para o outro lado do Atlântico para ficarmos com quatro músicas que eu acho que vão gostar. Vamos começar com uma música assim mais romântica. Kátia Guima traz-nos a Minha Razão de Viver. Ainda para vir também Marta Vieira, depois Chitãozinho e Chororó com Assim Sou Eu, Pensando em Minha Amada. Vamos acabar com a voz de Carmen Silva e o tema Fufurinha, com muita energia, com muito ritmo do Brasil, do lado de lá, então, do Atlântico. É verdade, boa disposição. Eu acho que é importante mantermos essa boa disposição para que, enfim, para que a vida seja mais fácil, não é? Acima de tudo para isso, para que a vida seja mais fácil. Ora, e são estas as quatro músicas do Brasil que vamos ouvir por agora. Vamos depois voltar a Portugal nesta especial edição dos Expressões da Lusofonia. E depois voltamos a Portugal, vamos voltar ao Brasil e assim sucessivamente até ao final desta edição, que terá mais ou menos 24 musiquinhas. Portanto, iremos ir e voltar seis vezes. Bom, três vezes para lá, três vezes para cá, assim será, pronto. Vamos então à música. Primeiro, Kátia Guima com a Minha Razão de Viver. Conta de mim. O que é que

disse adeus. Purpurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus. Eu que fui muito feliz contigo, não mereço o castigo de viver abandonada. Nosso amor foi mais do que bonito, por isso eu acredito, voltarei a ser amada. Me responda o motivo deste adeus. Purpurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus. Sua ausência até me desnorteia, você me incendeia quando está perto de mim. Purpurinha, eu estou tão triste, meu coração insiste, vou te amar até o fim. Me responda o motivo deste adeus. Purpurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus. Eu que fui muito feliz contigo, não mereço o castigo de viver abandonada. Nosso amor foi mais do que bonito, por isso eu acredito, voltarei a ser amada. Do lado de cá, do Atlântico, também há ritmo, também há muita energia. É verdade. Vamos dar, por exemplo, uma voltinha à Baía de Cascais, passeando num tapete voador numa cabana junto à praia. Até a uma morena da praia, precisamente. Ou seja, aliás, a morena da praia não pode ser. Pois não, não pode ser a morena da praia. Então, vamos ter com a Joana. Também pode ser? Então pode ser, ok. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Já me lembro porque é que eu disse que não podia ser a morena da praia. Então, nós vamos começar na Baía de Cascais com os Delfins. Vamos depois viajar num tapete voador com os Da Vinci até a uma cabana junto à praia com o José Cid. Lá encontra-se a Joana do Marco Paulo. Ora, não podia ser a boneca da praia porque essa música é do José Malhoa, que só por acaso já tocou há uns minutinhos atrás. Ora, esta é uma edição muito especial das Expressões da Lusofonia, mas pode o estimado ouvinte ter a certeza que é feita com tanto gosto quanto as outras, porque, aliás, esta edição teria muitos motivos para não ir para o ar, mas está mesmo a ir para o ar porque, de facto, é um prazer para mim enorme fazer aqui as Expressões da Lusofonia. Por isso também informo mais uma vez, para os ouvintes que não puderam prestar atenção nessa altura, de que a edição esta edição das Expressões da Lusofonia, que supostamente estarei para o ar no dia, portanto, no dia 4 de setembro, aliás, e aparecerá na página como tendo ido para o ar no dia 4 de setembro, porque é o que está, é o que é possível tecnologicamente comunicar, mas vale informar que esta edição não tem data, portanto, estarei para o ar num dia posterior ao dia 4 de setembro, não importa qual. O que importa é informar-lhe de que esta edição ficará disponível até ao dia 14 de setembro, ou seja, ficará até quarta-feira, até às 21h30, hora portuguesa, claro. Ora bem, vamos então viajar nesta cabana junto à praia, para ir ter com a Joana. O caminho para lá chegarmos é no tapete voador, e na partida, um ponto de partida, não é? É a Baía de Cascais. Com os ex-Tino, aliás, destes quatro nomes, dois estão em ativo. Engraçado, os artistas a solo estão no ativo, os grupos já se acabaram. Delfins e Da Vinci já se extinguiram. José Cid canta, e ainda canta mesmo bastante, tal como o Marco Paulo. Ora, vamos então ficar com a Baía de Cascais, os Delfins. São mil coisas ao pé de mim. O canal 2 da Antena 2. Na cabana

sei que ficarás. Joana, pensar que estivemos tão perto, que os sonhos agora desperto. Só não quero ouvir o sim que dirás. Ah, ah, ah, ah, oh Joana, recordo agora os momentos passaram nos meus pensamentos. Mas longe de mim sei que ficarás. Ah, ah, ah, oh Joana, pensar que estivemos tão perto. Agora, música mais calma para irmos para um breve intervalo nesta edição dos Expressões da Lusofonia. Ora, o Expressões da Lusofonia é uma edição que surgiu, portanto, a pensar em todos os falantes da língua portuguesa. Estejam aqui em Portugal, ou seja, na Europa, estejam do outro lado do mundo, no Brasil, ou então, mais genericamente, no Hemisfério Sul. Neste caso, se nos referirmos ao Brasil, vamos estar-nos a referir à América do Sul. Se estivermos a ser mais abrangentes, iremos estar a referir às três Américas também, e, enfim, o Hemisfério Sul. Mas dizia eu então que, portanto, o Hemisfério Sul, não, que a América do Norte fica no Hemisfério Norte, não é? Mas pronto, mas dizia eu então que, portanto, para todos os falantes da língua portuguesa, encontrem-se em onde quer que se encontrem, o importante é que entendam o português e a música de expressão portuguesa. Foi por isso que surgiu o Expressões da Lusofonia, que nos vai levar novamente até ao outro lado do lado Atlântico, para ouvirmos a canção das baleias, a voz de Roberto Carlos. Vamos também ficar com Ainda Queima a Esperança, a voz da cantora Diana. Depois vamos ficar com mais dois temas. Eu já agora há pouco eu disse aqui que havia, que tínhamos aqui ouvido a Marta Vieira, não disse foi com que música? Mil Anos de Amores. Há pouco essa informação faltou-me e agora não podia deixar de dizer. Mas retomando, Roberto Carlos, As Baleias, Diana, Ainda Queima a Esperança, e depois vamos ficar com Nelson Gonçalves, vamos até o ano de 1962, para ouvir o tema Fica Comigo Esta Noite. Mas não é o último tema, o último é um tema bem diferente deste, é um tema mais bem disposto, é verdade, um tema mais bem disposto, que dá pelo nome de Cachorro Vagabundo, e é com ele então que vamos para um breve intervalo. A segunda parte, já estive aqui a pensar, vai ser aberta por uma dupla que neste caso é constituída por um português e um brasileiro. Creio que não há nada melhor do que ouvirmos Marcelo e Alex para abrir a segunda parte do nosso Expressões da Lusofonia, com um tema de bem com a vida. Mas isso é para daqui a pouco. Para já, o momento é sério, porque o assunto é sério, e ainda hoje o é. As Baleias, a voz de Roberto Carlos. Eles viram em velhos livros.

sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando. Assim vou levando a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando. Assim vou levando a vida. A vida é dura só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé não se encolhe. Acreditar e nunca desistir, solte a voz e cante forte pra todo mundo te ouvir. A vida é dura só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé não se encolhe. Acreditar e nunca desistir, solte a voz e cante forte pra todo mundo te ouvir. De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando. Assim vou levando a vida. De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando. Assim vou levando a vida. De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando. Assim vou levando a vida. A vida é dura só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé não se encolhe. Acreditar e nunca desistir, solte a voz e cante forte pra todo mundo te ouvir. A vida é dura só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé não se encolhe. Acreditar e nunca desistir, solta a voz e canta forte pra todo mundo te ouvir. De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando. Assim vou levando a vida. De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando. Assim vou levando a vida. Estimados e prezados ouvintes, estamos de volta depois de um breve intervalo. Já voltamos à segunda parte do nosso Expressões da Lusofonia com Marcelo e Alex de Bem com a Vida. Antes, andamos pelo Brasil com outros nomes da música brasileira, designadamente, e permitam-me a especial referência, a Roberto Carlos, naturalmente. Ele que... ou encontrou, ou irá encontrar, já não sei, com o ministro israelita. Bem... não sei, já não me recordo se irá ou não encontrar-se, se era na semana passada ou se é nesta semana que vem, mas já não tenho a certeza. Bom, vamos seguir então agora com música portuguesa e eu quero trazer aqui umas musiquinhas mais malandrecas, umas musiquinhas mais, mais recentes também da nossa música portuguesa. Duas mais malandrecas, outras duas, não necessariamente, mas também dá, sim, é, também dá, também dá. Ora bem, vamos ficar aqui... com... não, uma, duas até nem são. Duas até nem são assim muito malandrecas. Mas há outras duas que são. Vamos ficar com uma combinação que eu acho muito gira. Dança Gatinho, a música da Mari Lee. E depois vamos ficar com o Malhão do Beijo. É verdade. A voz do Zé Amaro, do álbum Amor de Primavera, de 2009. Ele lançou este ano um outro álbum chamado Amor de Verão, de 2011. É verdade. Amor de Inverno deverá ser o próximo disco. Não sei. Bom, ora... mas são estas as, próximas, as primeiras duas músicas da segunda parte, isto referente a Portugal. E quanto a Portugal, vamos-nos já despedindo, porque não, é, não vamos voltar a Portugal. E então, diziam então que Mari Lee com Dança Gatinho, Zé Amaro com O Malhão do Beijo, depois os Bandalusa com o tema A Linguaruda, e ainda também para ouvir a voz do cantor português Rui Bandeira, O Meu Coração Anda Perdido. São as próximas quatro que vamos ouvir. Atenção, porque especialmente estas duas, aliás, mais até a última, do Rui Bandeira, são novidades. São novidades, enfim, músicas recentes, bastante recentes. Bem, a da Mari Lee também é. Mari Lee, Bandalusa e Rui Bandeira. Só a música do Zé Amaro é assim um pouco mais antiga, é 2009. É, mas enfim, de resto é tudo já de 2011, portanto são temas que vale a pena ficar atento, estimado ouvinte. Vamos à música então. Recordo, primeiro nome, a voz de Mari Lee, a cantora de Marco de Canaveses, bonita Marco de Canaveses, com o tema Dança Gatinho.

essa paixão que me alucina e deixa louco. Sempre que te vais, não sei o que fazer sem ti. Por mais que eu te diga que te amo, ainda é pouco. Só tu sabes fazer-me feliz. Coração perdido, anda alucinado e amargurado por não te ver. Quero estar contigo, louca sedução a que eu me entrego e me faz sofrer. Coração perdido, anda apaixonado por este amor que hoje me castiga. Quero estar contigo, tudo o que eu mais quero é ter-te sempre na minha vida. Sim, estimados ouvintes, que chegamos ao final de mais um Expressões da Lusofonia, o nosso programa que, excepcionalmente esta semana, não está datado e vai ficar disponível até o dia 14 de setembro. Recordo, 14 de setembro, ou seja, quarta-feira, não apenas até domingo. Quarta-feira, portanto, vai ficar disponível por mais 3 dias, 4 horas e 30 minutos do que o habitual. Mas também vou provar mais tarde, portanto, 4 horas não, peço desculpa, exatamente isso, 3 dias, 4 horas e 30 minutos. Vai ficar disponível até à próxima quarta-feira, dia 14 de setembro, até às 21 horas e 30 minutos. Ora bem, eu vou deixar-lhe aqui, portanto, vou deixar-lhe aqui as últimas 4 músicas. Vamos ficar primeiro com uma fantástica voz de Chico Buarque e um fado tropical. Também para ouvir um tema lindíssimo que eu já conheci há algum tempo, mas só hoje lhe prestei mais alguma atenção. Índia, a voz da incrível Gal Costa. Vamos também ficar com Estranha Loucura, de Alcione, e Amanhã, talvez, a voz da cantora brasileira Joana. E é assim que eu me despeço, desejando-lhe a continuação de uma ótima tarde, uma ótima noite, ou um ótimo dia, uma ótima manhã, consoante a altura em que nos esteja a escutar. E não é por acaso que eu digo isto, não só porque esta edição não é datada, mas também porque a Rádio Antena Web pode ser ouvida em qualquer parte do mundo. E aqui em Portugal são 16 horas, lá no Brasil serão 12, no México, nos Estados Unidos serão 10, e estou a referir-me a estes países, naturalmente porque temos locutores, temos polos de transmissão a partir destes pontos do globo. Oxalá que um dia tenhamos mais. E porque não, já agora dizer que nos Açores, porque temos aqui o Ricardo Teodoro, nos Açores são 15 horas. Isto colocando a hipótese aqui serem 16, não é? Ora bem, vamos então fechar com estes 4 temas. O primeiro, Fado Tropical, a voz de Chico Buarque. Fique bem, tenha uma boa tarde, boa noite ou boa manhã na companhia do Canal 2. Vamos depois voltar às edições normais das Expressões da Lusofonia no próximo dia 11 de setembro, pelas 17 horas. Fique bem e até à próxima edição. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Sabe,